Geron, a voz. Alô, meu amigo Genário de Camaçari, aquele forte abraço. Vão chorando, a lógica de tudo é o desamor que chega depois que um descobre que o outro não se entrega. Quem vai sair arrumar as coisas, põe na mala enquanto o outro fuma um cigarro na sala. Coração palhaço começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte. Elogio do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa com a roupa mais. A solidão dá espaço, o amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito de duvidar agora da força da paixão que tem dois corações e uma história. Coração me acompanha em formas e manhas pra eu te encantar. Quando te toco arrepio, me vejo menino, parece que vou flutuar. Quando teus braços me aperta, sua voz se desperta pra eu te amar. Água nascente da serra que lavam as pedras que morrem no chão. Regados, ribeirão. Lava esse peito meu pra desbotar a saudade. Apaga seu nome na areia sem deixar sinal. Apaga seu nome na areia sem deixar sinal. Casa, dei de cara comigo. Não achei teu sorriso, nem ao menos um toque de adeus. Te procurei no meu peito, eu estava sozinho. Faltou o teu beijo, faltou o teu corpo no meu. Saí pela cidade louco de saudade, chuva forte de paixão. E eu e a tristeza, solidão acesa, coração já viveram grandes histórias de amor ouvindo essa canção. No princípio foi apenas fantasia de uma noite de verão, dessas noites em que a gente sai à rua procurando distração. Nesses dias em que a gente sente falta de um carinho pra sonhar, e o amor está na pele e a música no ar, e os sonhos e desejos enganando a solidão. De repente você veio tão bonita e chamou minha atenção. O teu cheiro, o teu perfume, o teu sorriso disparou meu coração. Eu queria dominar os sentimentos, mas não pude me conter. E as coisas acontecem quando tem que acontecer. E a mágica do amor nasceu quando olhei você. Meu mundo mudou, o tempo parou, você tomou conta do meu coração. E foi tanto amor que meu sonho acordou de volta pra vida. O tempo passou, você me deixou, parece que a vida não quer mais viver. Porque a noite mais linda do mundo, vivi com você. Meu mundo mudou, o tempo parou, você tomou conta do meu coração. E foi tanto amor que meu sonho acordou de volta pra vida. E o tempo passou, você me deixou, parece que